um caso positivo que tivemos de lourosa e que até me preocupa bastante por uma razão. Porque essa senhora que estava internada e com um quadro clínico com muitas patologias, já está acamada há alguns anos e que depois foi infectada também, com certeza, numas consultas que fez nos hospitais da Universidade de Coimbra e que a pessoa ontem, e é uma coisa que me... foi aquilo que está no protocolo, é que no meio do hospitalar é preciso dois testes para enviarem para a pessoa vir para a sua residência. O que aconteceu neste caso é que a pessoa já tinha tido um teste positivo e teve um teste negativo e depois teve um teste positivo e continuou, e ontem os hospitais de Covões mandaram a pessoa, e tenho aqui documentos, teve um teste negativo e fizeram-lhe um segundo teste, que o segundo teste ainda não tem resultado pendente, e enviaram-na para casa. E é uma coisa que me preocupa, temos estado eu e o meu coordenador da Proteção Civil, o engenheiro José Carlos Marques, que também é o presidente da Junta de Freguesia de Lourosa, temos estado a acompanhar o caso e estamos preocupados, até porque acho que foi quebrado o protocolo dos hospitais. Nós sabemos que é verdade que nas pessoas que estão em casa pode haver, só o protocolo foi mudado, um teste negativo consideram-se pessoas recuperadas, mas nos hospitais é dois. E a verdade é que os hospitais de Covões devolveram uma pessoa para a sua residência ou para a residência dos seus familiares com um teste positivo e com outro pendente.